Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliver do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, aqui estamos para mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Vamos começar com a sugestão de viagem. Olá Ana Luísa, boa tarde. Boa tarde. O que é que vamos visitar desta vez? Desta vez vamos a Salamanca. Muito bem. Porquê a escolha de Salamanca? Era uma coisa diferente e eu queria variar. E pela primeira vez vais fazer uma proposta para o estrangeiro? Não, é a segunda. É a segunda. Então a outra foi? A Barcelona. Ah, é a Barcelona. Agora vamos ficar mais perto. Muito bem. Desta então, vez. Apresenta a tua sugestão. Bem, olá. Como sempre, cá estou eu para vos levar a mais um destino. Desta vez, vamos para este, visitar Nuestros Hermanos. A Espanha tem quase 46 milhões de habitantes e cerca de 505 mil quilómetros quadrados de área, equivalentes a mais ou menos 5 Portugais e meio. O fim de semana não é prolongado, por isso fique perto da fronteira para ter tempo de regressar se for encurralado por um ou dois tortos norteados. Vamos para Salamanca, uma cidade universitária por excelência, conhecida em todo o mundo pela sua riqueza artística. Salamanca pertence à região de Castilha e León, não só a maior região de Espanha, mas também a maior de toda a União Europeia. As previsões dizem que vai estar sol por lá, por isso saia de casa cedo para fazer render o dia. No caminho, pare em Ciudad Rodrigo e dê um salto ao Palácio de Los Águila, um edifício renascentista datado do século XVI, com vários elementos e espaços de interesse artístico inquestionável. Se sobrar tempo, passe também pela Catedral de Santa Maria. Gótica e concluída no século XIV, é uma das catedrais de maior beleza em Espanha. Apresse-se, pois a mais ou menos uma hora e meia de caminho, Salamanca espera-o. Situada nas margens do rio Tornes, Salamanca prima pela sua riqueza artística, catedrais, palácios e igrejas. Já que a viagem deve tê-lo deixado esfomeado, não deixe de provar as obleas, típicas em toda a Espanha. Depois de um bocadilho, tranquilo, num dos cafés sedentos da cidade, passe pelo convento de San Esteban, um convento dominicano onde, se diz, Colombo se hospedou quando foi para Salamanca contrariar os geógrafos da universidade e debater a possibilidade de alcançar as Índias navegando para o Ocidente. Depois, espaire-se à mente na Horta de Calixto e Melibea, apontada como um dos possíveis cenários da obra literária La Celestina. Trata-se de um jardim de influência muçulmana, onde as plantas olorosas e árvores de fruta permitem o gozo dos sentidos, quando se passeia pelas suas pequenas ruas. Mais tarde, passa o serão na Plaza Mayor, o centro da vida social da cidade, e no fim, pernoite num dos muitos hotéis do centro. No dia seguinte, de manhã, dê uma espreitadela ao Domus Artium, um museu focado para a arte contemporânea e novas tecnologias, ou ao Museu de Salamanca, que contém salões dedicados às pinturas flandrinas e holandesas. Se preferir, visite antes as duas catedrais, o verdadeiro ex-libris da cidade. A Catedral Vieja foi construída no século XII e é uma das mais conhecidas de Espanha. Mas a Catedral Nueva não fica atrás. Com apenas alguns séculos de diferença, é notória a arte inerente em ambas as construções. Não deixe de visitar. Até à próxima quinzena. Boa viagem e boas visitas. Boa tarde, Ana, Miguel, Joana e Paulo. Vamos às sugestões musicais. Hoje temos, Ana, duas sugestões, músicas estrangeiras e duas portuguesas. E as músicas portuguesas são? Anda comigo ver os aviões das azeitonas. Angélico Vieira, feat. Rita Guerra, quando te lembrares de mim. E as estrangeiras? Lady Gaga, Marry the Night. Katy Perry, Part of Me. Anda comigo ver os aviões, levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Anda comigo ao porto de Leixões, ver os navios a levantar ferro, rasgar o mar. mais que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América, nem que eu levo à América até ti. Anda comigo ver os automóveis à avenida a rasgar as curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Ou pego na pistola, mas que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só para ti. Sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América, nem que eu levo à América até ti. Vamos agora à sugestão de leitura. O que é que temos hoje, Mónica? Provérbios pós-modernos, Tomás Lourenço. Ah, afinal, os provérbios não são uma coisa antiga. Exatamente. Muito bem, então vamos. Numa sociedade envolvida num processo de aculturação, acelerado pela globalização, provocou-se uma alteração no paradigma de investigação. O investigador e o objeto ou sujeito unem-se de forma a criar uma nova realidade, passível de, como refere o autor, permitir ao indivíduo reinventar toda e qualquer dimensão cultural que nos apetecer. Neste sentido, Tomás Loureiro decidiu, numa atitude de clara ruptura provocatória, inventar os provérbios agora apresentados. Estes provérbios pós-modernos refletem, como todos os provérbios, situações decorrentes da cultura em que emergiram, mas o seu caráter específico provoca neles uma atitude evidenciada, fato salientado pelo próprio autor, e um humor notável, como é todo aquele que nasce do nosso cotidiano. Boas leituras! Vamos à sugestão cinematográfica, Mariana. Sim. E hoje, o teu filme é? The Hunger Games, os Jogos da Fome. Muito bem. Boa tarde, senhores ouvintes. Mais uma vez venho apresentar a sugestão cinematográfica deste programa, com o filme The Hunger Games, os Jogos da Fome. Para quem lê o livro e conhece a história, o filme conseguiu manter-se fiel às palavras de Susan Collins, mais do que se esperava. O realizador Gary Ross conseguiu captar a essência do filme, apesar de alguns detalhes que emolduravam a história terem sido retirados. Foi deixado apenas o essencial. O percurso até aos Jogos da Fome e a respectiva luta. Foi retratada no filme Nova Visão sobre os Jogos, enquanto no livro seguimos o relato segundo o ponto de vista de Katniss, no filme conseguimos ver o que há por trás dos jogos, como são feitos e as negociações que há entre os mentores e os patrocinadores. Temos o ponto de vista dos espectadores no Distrito 12, do Capitólio, e dos próprios programadores que inserem os vários desafios na arena. Ao vermos a programação dos jogos, percebemos que para os membros do Capitólio, os Jogos da Fome são apenas um programa de divertimento do qual tiram prazer e no qual apostam. A criação do Capitólio e os seus habitantes foi um bónus no filme. As cores, os penteados e as roupas extravagantes contrastavam com a neutralidade e pobreza no Distrito 12. Os edifícios com a arquitetura extraordinária, a arena pela qual desfilaram os tributos, a tecnologia e até a comida mostravam como era a vida no Capitólio. Basicamente, os fãs da trilogia não ficaram totalmente desapontados com o primeiro filme e vão sair do cinema a desejar que os próximos cheguem depressa. Quem não leu os livros vai acabar por se sentir tentado a fazê-lo e vai despertar tanto quanto quem leu. Poderá ver este filme no Dolce Vita e no Fórum Coimbra e também no Palácio do Gelo. A escolha é sua. Até ao próximo programa. Tudo o que eu quero é tornar-me mais forte, tornar-me mais forte para ti. Para quando te lembrares de mim, ser capaz de não te dar um sim. Pois sempre que me pedes eu vou, eu sou capaz de te dizer que não estou. Para quando te lembrares de mim, ser capaz de não te dar um sim. Pois sempre que me pedes eu vou, não sou capaz de te dizer que não estou. Não estou. É impossível, negar-te é impossível. Olhar-te bem nos olhos e ser-te irresistível. O telefone toca, a razão quer dizer não, mas quem responde tem mais força, é a voz do coração. Já de cabeçadas na parede se encontra. Conheço bem o armazém, mas derreto-me pela montra. É tipo um filme que já vi no cinema, repeti no DVD e insisto em vê-lo na TV. Chegas suave, conheces-me bem. Tens as palavras certas e a ternura também. Parece que sim, que agora é diferente. Dás-me a mão, esqueço o passado e acredito no para sempre. Contigo tudo parece fazer sentido. O tempo parece ser sempre reduzido. Mas como um pôr do sol não duras para sempre. Eu tento me enganar, mas este não é o teu lugar. Para quando te lembras de mim, ser capaz de não te dar um sim. Pois sempre que me pedes eu vou, eu sou capaz de te dizer que não estou. Para quando te lembras de mim, ser capaz de não te dar um sim. Pois sempre que me pedes eu vou, não sou capaz de te dizer que não estou. Que não estou. Tens tudo o que sempre desejei. Acrescentaste à minha vida o que nem mesmo eu sonhei. O teu sorriso distrai-me de tudo o resto. Prende-me por completo e tudo parece tão certo. Não me lembro de sentir isto com alguém. Não preciso de mais nada, contigo eu estou bem. Tu tens o colo que me aconchega. Proteges, embala, dá-me amor e este chega. Perfeito seria se estivesse de coração aberto. Mas há algo que te trava que não sei em concreto. Questiono-me que amor será este que me prende a respiração. Não há um pedido teu que eu consiga dizer não. Dás metade de ti e parece preencher-me por completo. Aninho-me ao teu pescoço, acaricio o teu rosto. Sussurro-te ao ouvido que és o meu puto. Seguro, não sei se és, mas és o chão que confio nos pés. Medo de abrir os olhos e outra metade não estar por perto. Tenho medo de viver iludido nesta canção de final incerto. Tenho medo de me magoar, mas nunca gostei tanto assim de alguém. Tenho medo de vou-me afastar sabendo que confio-me a ti. Não vou amar ninguém. Para quando te lembras de mim, ser capaz. pois sempre que me pedes eu vou. Não sou capaz de te dizer que não estou, que não estou. Olá, Andreia, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, hoje as notícias do nosso mundo são sobre que tema? São sobre a atividade que aconteceu no outro sábado, que foi limpar Portugal, em Alverde Hospital. Muito bem. Uma visão muito ecológica aqui do nosso concelho. Exatamente. Então, vamos lá. Então, esta ação, limpar Portugal, em Alverde Hospital 2012, ocorreu em 8 freguesias do nosso concelho: Alvoque das Várzeas, Penalva de Alva, São Gião, São Pai de Gramaços, Alverde Hospital, Lagares da Beira, Ervedal da Beira e Seixo da Beira. E contou com 200 jovens voluntários provenientes da escola secundária de Alverde Hospital e das escolas básicas da Cordinha e de Alverde Hospital. Este género de iniciativas são sempre importantes para que a nossa comunidade mais jovem seja sensibilizada e educada para a proteção da natureza. Com esta atividade foram retiradas mais de 24 toneladas de lixo, entre plástico, papel, cartão, vidro, ferro, material isolante e outros tipos de materiais foram retiradas das florestas do nosso concelho. Todos devemos agradecer aos 200 jovens voluntários que estiveram a limpar as nossas florestas por um mundo melhor. Limpar Portugal em Alverde Hospital 2012 não é só uma ação de limpeza, mas também um convívio onde jovens participantes, que para além de um jantar, contam também com uma demonstração de filmes acerca da remoção de lixo e, sem esquecer, a entrega dos certificados de participação a todos os intervenientes nesta ação. Para o ano há mais, por isso não se esqueça, junte-se a esta atividade e desfrute um dia com a natureza e ajude a salvar toda esta poluição. E, já agora, coloque o lixo nos sítios apropriados para o efeito. Promova a reciclagem e a reutilização. Só assim preservamos o futuro do nosso planeta e, consequentemente, o nosso. Seja ecológico. Olá, Diogo. Olá. Boa tarde. Então, hoje temos mais uma biografia, desta vez de... Brás Garcia de Mascarenhas. Então, este Brás Garcia de Mascarenhas é um nome que nós conhecemos porque é o nome da escola EB23, de Alverde Hospital. Exato. Mas poucas pessoas sabem quem foi esta figura, que foi uma das mais importantes que nós temos na nossa história local. Sim, foi por isso que o trouxe cá hoje. E vamos agora iniciar. Nasceu em Avô, Vila Próxima da Serra da Estrela, em 10 de Fevereiro de 1595, onde também faleceu a 8 de Agosto de 1656. Era filho de Marcos Garcia de Mascarenhas e de Helena Madeira, família nobre e abastada, que tinha o seu soar na referida Vila de Avô. Brás Garcia de Mascarenhas, mais conhecido pelo poeta Brás Garcia, foi capitão de infantaria, governador da Praça de Alfaiates nas Guerras da Aclamação, em 1640, e cavaleiro professo da Ordem de São Bento da Vez. Na Universidade de Coimbra, onde seus três irmãos mais velhos se formaram, cursou Direito Canónico, mas não completou o curso, porque em 1620, em virtude de conflitos políticos que então eram frequentes e em que se viu envolvido, teve de emigrar para a Espanha. Brás Garcia de Mascarenhas andou sempre em guerras, saiu de Espanha e o navio que conduzia foi atacado pelos turcos. Houve renhida luta em que ele muito se evidenciou, afinal, vendo-se livre daquele perigo iminente, pôde prosseguir viagem e percorreu França, Itália e Flandres, indo por fim ao Brasil. Nestas viagens sofreu calmarias, ataques de corsários e outras aventuras, até que pôde chegar à Bahia. Continuando a percorrer as costas brasileiras, sofreu um violento naufrágio, de que se salvou milagrosamente com outros companheiros. Aportou depois a Pernambuco, quando os holandeses assaltavam as nossas colónias da América. Brás Garcia tomou parte muito ativa na guerra e praticou tais feitos heróicos e de intrepidez que alcançou o posto de alferes. Ganhou o cargo de governador da Praça de Alfaiates, zona de onde saiu e levou consigo 200 mosqueteiros, com a missão de combater as tropas espanholas. Missão que conseguiu cumprir, uma vez conseguiu derrotá-las, e reaver os bens roubados e regressar à Praça de Triunfante. O general Dom Seixo Manuel repreendeu-se severa e publicamente, mas Brás Garcia defendeu-se com denodo e coragem, apresentando a ordem de Fernão Teles de Menezes. Dom Seixo Manuel não o atendeu, mandou prender apelidão do criminoso de alta traição. E Brás de Mascarenhas foi encerrado no castelo de Sabugal, acusado de traição ao rei. Este fato histórico passou-se em 1641, quando na Praça do Rossio de Lisboa eram mortos como traidores à pátria o Marquês de Vila Real, o Duque de Caminha, o Conde de Armenar e outros fidalgos. Era esta a sorte que esperava para as Gastia de Mascarenhas. Apelidado traidor, eu que era o terror dos castelhanos. Quis a sorte que na corte houvesse um amigo do desdito guerreiro que enviou a Sabugal um soldado saber do acusado traidor. Este, como visse entre as sentinelas um afeiçoado que a ocultas lhe fazia sinais, mostrando-lhe um papel, depressa-lhe assaltou a salvação. O preso mandou pedir ao governador do castelo linhas de tesouras e agulhas para remendar o fato andrajoso. O governador consentiu, conduído da sorte do camarada. À meia-noite recebia Brás Garcia com a tesoura, as linhas e as agulhas, uma carta do amigo que tinha na corte, na qual o aconselhava que escrevesse a Dom João IV, pedindo-lhe perdão e contando-lhe a sua inocência. Brás Garcia, porém, não tinha papel nem tinta. Teve então uma aldeia de Salvador. Mandou pedir ao governador um livro, que lhe servisse de recreio e consolação, e uma pouco de farinha de trigo para um remédio. O livro foi o Flos Santorum, de onde o poeta recortou com a tesoura as letras que lhe iam servindo para a sua carta ao rei, pedindo justiça. Esta carta era escrita em verso e relatava todos os episódios de seu infortúnio, as eulovosias de que era vítima, a sua situação e inocência. A carta, toda composta das letras colocadas em papel branco, passou das mãos do sentinela às do amigo dedicado, e destas mãos às do rei, que, surpreendido pela narrativa do seu fiel servidor, e não menos pela engenhosa ideia com que conseguira fazer-lhe chegar a carta ao seu poder, ordenou ao secretário de Estado, Francisco de Lucena, que lhe mandasse sem demora apresentar o prisioneiro do castelo de Sabugal. Sendo então conduzido a Lisboa entre uma escolta, Brás Garcia apareceu na presença do monarca, apresentado pelo seu antigo companheiro e amigo, Dom Sebastião César de Menezes. O rei declarou-o ilibado, sem mancha, condecorou-o com o hábito de avis, deu-lhe uma tença, restituiu ao governo da Praça de Alfaiates e nomeou-o inspetor da cavalaria da comarca de Esgueira. E hoje voltamos às conversas de café. Hoje, para variar um bocadinho, com um assunto mais sério. Viagens de finalistas / Loré de Mar. Loré de Mar é um destino procurado por milhares de jovens nestes últimos anos. No entanto, tem o seu lado negativo. Este ano, como há 2 anos atrás, as notícias em Portugal não foram muito boas sobre Loré. Jovem, 17 anos, morre em Loré de Mar, quase 2 anos depois de uma morte parecida neste local. O jovem, que residia em Castro Verde, caiu da janela do 5º andar do Balão Apart Hotel, na rua principal de Loré de Mar. O acidente aconteceu no domingo, dia 25 de março, 2 dias depois dos jovens terem saído de Portugal em direção à Espanha. As hipóteses de Balconing atirar-se para a piscina e de ter sido um homicídio já foram descartadas. Supõe-se suicídio. Na página oficial da TVI, diz-se não ser causa do álcool nem de drogas. Marcelo Lopes, que assistiu ao acidente, diz: ouvi um ai e olhei. Vi-o cair a uma velocidade estonteante. Não queria acreditar. Mas depois houve aquele som abafado e estrondoso. Ao mesmo tempo, não se mexeu mais. Isto foi o que saiu em Portugal, das notícias de Loré de Mar. O jovem que morreu chamava-se Vítor Mota Júnior, vivia em Castro Verde. Em 2010 aconteceu um incidente parecido, no dia 31 de março, onde morreu também um jovem de 17 anos por queda de uma varanda do Hotel Esmeralda. E em 2007, uma rapariga de 17 anos terá sido vítima de abusos sexuais por um luso-brasileiro ou por um guineense. E então hoje vamos ter uma conversa sobre Loré de Mar, que somos 3 pessoas, a Andrea Cândido e a professora Célia Lourenço, e vamos falar também um pouco da minha experiência em Loré. Eu sou a Beatriz Paes. Então, vamos lá um bocadinho à conversa. Olá Beatriz, boa tarde. Boa tarde, professora. Pois, de facto, é como dizes, todos nós fomos surpreendidos com esta trágica notícia. Ainda tu tinhas acabado de chegar a Loré del Mar, tínhamos conversado sobre isso e nós já estávamos a receber em nossas casas esta triste notícia da trágica morte de um jovem de 17 anos. E nós aqui, de facto, em Portugal, para além do pânico em que provavelmente terão ficado muitos pais, não é? Tínhamos cerca de 5 mil jovens em Espanha, precisamente nesta estância turística, e para nós que estamos deste lado, mais velhos, com a idade, obviamente, para sermos vossos pais, preocupamo-nos com este tipo de destinos que estão a ser cada vez mais seguidos pelos nossos jovens. Criou-se uma moda, tenho a impressão, não é? Nós todos os anos assistimos a estas viagens de finalistas e há muitos anos que eu ouço dizer aos meus alunos do 12º ano que vão, invariavelmente, para Loré del Mar. Nós realmente interrogamos-nos porquê deste destino e do eco que às vezes recebemos dos alunos que vão para lá, percebemos que há de facto aqui consumos de excessivos, provavelmente até para alguns serão os primeiros consumos, por vezes inadvertidamente haverá até misturas se calhar perigosas. Estamos a falar claramente de uma realidade que não podemos esconder, que a nossa juventude pratica cada vez mais, uma juventude ainda adolescente que busca às vezes o perigo e que não percebe que está a cair em perigos que se podem tornar extremamente trágicos, como estes que redundaram em duas mortes, que é qualquer coisa de pronto, é o fim e, portanto, é acabar a vida quando ela devia estar a começar. E numa viagem de finalistas, e, portanto, nós, professores e nós pais, devemos nos preocupar com esta situação, porque nós interrogamo-nos aqui porquê a escolha deste destino. O que é que leva os jovens, todos os anos, tantos jovens, milhares de jovens, a irem para esta estância? Para consumo excessivo, estava eu a dizer, provavelmente álcool, algumas drogas, talvez pouco descanso simultaneamente, uma ânsia de liberdade pela primeira vez fora de casa, pela primeira vez no estrangeiro, pela primeira vez em grupo, pela primeira vez aquela ânsia total de liberdade que é própria desta faixa etária, mas ao mesmo tempo que pode encerrar tantos perigos que eu acho que eles próprios não se apercebem. Portanto, do nosso lado de pessoas mais velhas, é de facto assustador. E gostaria de saber, da tua parte, que já lá estiveste em 2 anos consecutivos, qual é a tua perspectiva? O porquê desta escolha? O porquê deste destino? Pronto, no primeiro ano em que eu fui, a escolha foi mesmo a primeira escolha que nós tivemos, foi logo Loré de Mar. Também porque era um destino mais procurado, era o destino onde nós sabíamos que havia mais massas, mais pessoas, mais portugueses, tanto que nas ruas, depois verificou-se isso, as ruas lá, claramente só ouvia falar espanhol, ouvia-se português aqui e português ali, então era sempre português, mas este ano não, este ano foi diferente. Este ano nós tínhamos primeiro decidido Ibiza, tanto que foi, começámos até a fazer os pagamentos à agência de Ibiza. No entanto, mais tarde, o agente da Sport Jovem, que estava connosco na escolha de destino, ligou-nos e disse que Ibiza estava a perder imensos jovens, porque inicialmente penso que para Ibiza iam 1000, entretanto, quando ele me ligou, já me disse que só iam 600 ou 500, ou o que foi, se nós eventualmente não queríamos mudar para Loré. Por um lado, é um bocado falso aquilo que a própria agência diz, porque a agência quer ter mais massas num local e mostrar às concorrentes que consegue juntar mais jovens num só local, porque é indiferente, eles até ganhavam mais se nós fôssemos para Ibiza. Mas só o facto de confrontar outras agências, nós temos mais jovens ali do que vocês ali, é muita guerra entre eles, e isso passa-se, por exemplo, em 2010, foi o primeiro ano que eu fui, o agente que tratou connosco das coisas neste momento está noutra agência, e para tentarem até inclusive é que nós mudemos de agência, criticam a agência onde já estiveram, falam disto e daquilo, pronto, acabam por ser muito mal. Quanto a Loré, Loré eu acho que é um destino escolhido essencialmente pela noite, porque a cultura que tem é muito pouca, se é que chega a ter alguma cultura. Aquilo basicamente resume-se a uma rua, aquilo mais ou menos a rua, sei lá, daqui de Oliveira, desde da rotunda da Iral até lá embaixo da rotunda do Cavaleiro, é mais ou menos uma rua só, onde estão duas não, três discotecas, não sei quantos marroquinos que vendem basicamente álcool. Aquilo é à base de tudo álcool. Depois, umas 3 ou 4 pizzarias. E penso que naquela rua não haverá mais nada. Há um café ou outro, mas basicamente é isso. Pois é, hotéis, hotéis, hotéis, onde estão todos os jovens concentrados. Mas basicamente, Loré, é isso. É marroquinos, bebidas aqui e ali, discotecas e pouco mais. A escolha que nós fizemos este ano foi, depois da troca, foi um bocado também, pronto, aceitámos. Inicialmente houve gente que disse, se é para Loré nós já não vamos, mas acabaram por aceitar porque pensaram, bem, se calhar vai para lá mais gente, até conhecemos mais pessoas, podemos trocar impressões quanto às nossas vivências. E por acaso, a nível do Oliveira do Hospital, foi muito isso que aconteceu. Fomos pessoas, também porque eu os avisei antes, um bocado mais controladas e pensavam mais, olha, vamos ali, mas se nos oferecerem uma bebida, nós não aceitamos, porque lá é muito perigoso a esses níveis. Há muita gente que consome drogas dentro das discotecas, há muita gente que oferece bebidas e às vezes com determinado tipo de drogas para até para uma pessoa não se lembrar daquilo que faz a seguir ou do que é que deixa de fazer, mas como nós andamos sempre em grupo, acaba sempre por tudo correr bem. No caso deste jovem, não sei porque é que foi a escolha que eles fizeram de Loré, mas deve ter sido provavelmente por um bocado de liberdade, porque aquilo que nos parecia a nós, a maioria das pessoas que lá estavam, quando estavam em Portugal e antes de irem para este tipo de destinos, pareciam que estavam um bocado fechados, enjaulados, digamos assim, e saem para fora, o mundo é deles, aquilo é tudo deles e fazem o que querem que lhes apetece, não tem ninguém que os controle. Se aparece uma câmara de televisão, fogem ao máximo, para ninguém saber o que é que eles andam a fazer, o que é que não andam. Basicamente era isso que eles faziam. Uma grande questão que eu tenho quando vi quando vi aquela notícia foi qual era o ambiente após saber que um jovem tinha se tirado de uma varanda, simplesmente. Qual era o ambiente de saber que estavam ali, que os vossos pais estavam a pensar, bem, o meu filho está ali, ele pode acontecer o mesmo? O ambiente em Loré foi um ambiente que acabou por decair um bocado. Aquilo no primeiro, nesse dia, houve muita gente que decidiu não sair sequer, principalmente no meu hotel, que era ao lado do hotel deste jovem, porque inicialmente não sabiam se ele tinha caído do hotel onde eu estava ou se tinha caído do hotel ao lado. Inicialmente surgiu muito essa questão, mas muita gente até se recusou a sair nessa noite, inclusive pessoas que não o conheciam, que nunca o tinham visto na vida, mesmo pela situação aparatosa e até porque no nosso hotel aquilo depois os corredores parecia que estava tudo completamente doido. Eu tentei descer do terceiro até ao segundo andar e primeiro que passasse pelas pessoas foi complicado e só depois é que me apercebi do que é que se estava a passar. É que houve alguém que começou a esclarecer outra pessoa que vinha atrás de mim do que é que se estava a passar. E aí é que eu consegui passar e tentei ir o máximo a correr, porque eu tinha de ir para o resto do chão para avisar toda a gente, para comunicarem. E foi uma altura muito pesada, tanto como muita gente desistiu de jantar, houve gente de outros locais que inclusive se lembraram de momentos de outras pessoas que lhe tinha acontecido situações parecidas e acabou por ser complicado. Nessa noite nem havia muita gente nas discotecas. Também, se calhar por ser a segunda, mas não havia muita gente nas próprias discotecas. Foi a noite, acho que a nível das discotecas, piorzita. Mas foi um bocado para todos. Depois começou-se a especular, nós estávamos a jantar e ouvíamos já uma pessoa a dizer que ele se tinha atirado, ou que o tinham atirado, já até ouvíamos outra a dizer que ele tinha escorregado, que o tinha empurrado. Pronto, houve várias outras situações. A última que se veio a confirmar foi exatamente aquela que saiu nas notícias, por fim, que foi uma discussão que ele teve com a namorada, que terá dito aos amigos que se ia atirar. Os amigos não acreditaram, começaram-se até a rir e a brincar com a situação, e o rapaz acabou por se atirar. Agora surge a questão que nos surgiu a nós e que eu acho que nunca ninguém vai saber, até porque as causas vão ser sempre secretas, e mesmo que alguém queira saber, a própria família não vai dizer, se a família o souber, e nem os amigos. A questão que entretanto se colocou é que há gente que viu a cena, porque as varandas estavam viradas umas para as outras, no nosso hotel para o outro, e aquilo que muita gente diz que estava no nosso hotel é que o rapaz efetivamente disse isso, mas que se sentou não numa de se atirar, sentou-se no corrimão da varanda, que era redondo, e o que acabou por levar à queda. Agora, isso não há certezas de nada, e não vai haver tão cedo, eu acho que nem sequer vamos ter a certeza de nada, tal como não houve certezas há dois anos. Fala-se que ele tinha problemas psicológicos, mas não há nada que o comprove. Agora foi um ambiente muito, muito mau, bastante. O que temos estado aqui a conversar, de facto, deve-nos servir sobretudo para a reflexão, penso eu. Nós sabemos que nesta faixa etária dos 16, 17 ou 18 anos, tem sempre a ideia de que é natural os jovens quererem divertir-se, é natural algum excesso. Nós, que somos mais velhos, compreendemos isso até certo ponto. De facto, a mim faz-me uma certa impressão o porquê destes destinos, porque eu, enquanto jovem, gostaria com certeza também de viajar. Se calhar nessa altura não tínhamos essa oportunidade, porque os nossos pais também viviam numa sociedade mais fechada e não permitiriam, como hoje isso é tão fácil, os jovens obterem o consentimento por parte dos pais. Pais esses, creio eu, que muitas vezes não têm a noção que tipo de viagem é esta. Eu penso que muitas vezes os pais pensarão que os filhos querem dar este prémio aos filhos, e este caso destes dois rapazes que tragicamente morreram até eram casos de bons alunos. Portanto, isso se calhar até os psicólogos podem estudar o porquê que estes fenómenos depois acontecem. Mas os pais que ficam aqui preocupados, com certeza percebem que os jovens se querem divertir, é natural, mas há de facto aqui uma situação de excesso, perigoso, e eu acho que é sobretudo isso que nos deve servir para a reflexão e para quem nos está a ouvir, quer sejam pais, que se calhar vai haver uma tendência no próximo ano de alguns dos nossos pais dizerem, ou temerem, dizerem que não aos filhos para irem à viagem de finalistas, e sobretudo temerem este destino. Isto aconteceu aqui, como pode acontecer num outro sítio qualquer, como pode acontecer até na nossa própria terra. De facto, aqui o que é um bocadinho assustador é o tipo de destino que se faz, o tipo de atividades que se praticam, e depois as consequências que isso pode ter, porque se calhar este jovem pode de facto ter suicidado. Na própria terra dizem que não, conhecendo as características dele provavelmente isso não faria muito sentido. Podemos sempre dizer, e acho que esses testes que ainda não foram feitos, quer dizer, já foram feitos, mas ainda não se sabe o resultado, se ele estaria de facto sob efeito de drogas e de álcool. E nós sabemos que, como tu dizes, e bem, o ingerir determinadas substâncias que muitas vezes nem sabem o que são, também não sabemos depois as consequências que isso pode ter, não é? Nós somos humanos e depois isto cá dentro pode não funcionar. Nós não estamos no domínio das nossas capacidades. E eu, que obviamente nós podemos sempre especular como é que isto acontece, mas eu acredito que se calhar nestas situações é mesmo isso. É se calhar o efeito, as pessoas estarem sob efeitos de drogas que não controlam e a certa altura o resultado pode ser este. Que isto nos sirva, de facto, de lição, sobretudo aos nossos jovens que no próximo ano estarão no 12º ano, que vão escolher um destino, com certeza, de viagem de finalistas, que eu acho que fará muito sentido. Por exemplo, há pouco estávamos aqui a falar, com o microfone fechado, num destino como Barcelona, ou quem diz Barcelona diz outra cidade qualquer, até mesmo uma cidade portuguesa, onde efetivamente se calhar se pode juntar o desfrutar de camaradagem, de convívio, de conhecer monumentos, de conhecer museus, sim, ter uma parte cultural, como tu dizes, que não existe em Loreto del Mar, enriquecimento para os jovens e ao mesmo tempo convívio, e por que não ir à discoteca, e por que não haver um bocadinho de excessos. Agora, este destino assim tão marcado todos os anos e agora infelizmente com estas consequências, acho que nos deve fazer refletir a todos, e é por isso que nós trouxemos aqui esta conversa. Deve-nos fazer refletir a nós, professores, a nós pais e a nós, sobretudo, adolescentes desta idade que devem tomar consciência do que pode resultar de uma inadvertida toma de sabe-se lá o quê, às vezes, não é? Eu até costumo dizer em tom de brincadeira que para ir à discoteca não é preciso sair da Oliveira do Hospital, não é verdade? Em Oliveira do Hospital também temos discotecas onde os jovens poderiam ter uma semana de farra. Porque para isso, se calhar, não vale a pena. Estivemos a falar aqui no custo da viagem, ela de facto não é muito elevada, mas nos tempos que correm, se calhar, há muitas famílias que fizeram sacrifícios para deixar ir os filhos. A Beatriz há pouco disse-nos aqui que esta viagem fica em 300 e poucos euros, com tudo incluído, o que de facto não é caro, pronto, para assim, em termos gerais, atendendo ao que custam muitas zonas turísticas. Agora, podemos-nos interrogar se vale a pena pagar este dinheiro para consequências deste tipo. Se calhar, obviamente, da tua viagem ou das tuas viagens que tu já lá fizeste, guardas boas recordações, tirando estas situações trágicas que tiveste o azar de acontecerem. Isso, obviamente que sim. Tanto que, pronto, esta foi para nós, de Oliveira, foi mais trágica, porque foi mesmo ao lado. No primeiro ano em que eu estive, foi distanciado de nós, ou seja, nós só soubemos já porque os nossos pais ligaram, porque nós lá nem nos demos conta. E eu aconteceu a maior parte dos jovens lá nem se deu conta, porque estavam distanciados do hotel em questão, e então nem sequer deram conta da situação aparatosa, porque já nós nos aconteceu isso, não, há dois anos não demos conta. Acabamos por dar conta quando nos ligaram, mas uma coisa que eu queria referir quanto a Loré é a diferença que teve de há dois anos para este ano. Loré há dois anos era um destino em que o policiamento era pouco, no entanto, a própria agência tinha muito mais cuidados. Nomeadamente, existiam à volta de 25 smarts ao pé do Meeting Point, que é onde nós nos concentramos para comprar às vezes as idas a Barcelona, a Andorra, onde quer que nós queiramos ir. Vamos àquele sítio e está lá sempre agentes da Sport Jovem para nos ouvir ou para tirar dúvidas connosco. E há 2 anos tinham à volta de 25 carros ali parados à frente, acho que eram 3 de uma equipa médica, onde estavam enfermeiros e um médico próprio da agência, e o resto era tudo de apoio aos estudantes. Este ano, pelo que eu vim a saber mais tarde, foi proibida à agência levar tanta quantidade de carros pelo próprio policiamento lá, tanto que nesse sítio estavam táxis este ano, nem sequer havia lá smarts, havia de vez em quando um smart ou outro Sport Jovem a passear por lá, da equipa médica. Agora smarts sem ser de equipa médica não vimos nenhums. E depois é outra questão, a nível de polícia, a polícia há 2 anos, nós víamos a polícia quando ouvíamos as sirenes a tocar, ou porque havia alguém que estava mal e lá passava uma ambulância e a polícia atrás e não sei o quê. Este ano não, este ano, se fosse preciso, nós entrávamos na discoteca, havia polícia à porta da discoteca, havia polícia à porta dos hotéis, havia polícia em todo o lado. Era proibido este ano para nós ir à praia, ir tomar banho depois de ir à discoteca. Quem entrasse na água depois de ir à discoteca, se a polícia visse, tinha multa. Era proibido para nós andar em trajes menores, isto é, em biquíni ou tronco nu, nas ruas, se o fizessem tinham multa. Era proibido gritarem nas varandas ou com megafones ou com o que é que fosse, havia também uma multa para isso. Era proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas. Isso também não. Ninguém podia andar com garrafas nas ruas. Os próprios hotéis não permitiam a entrada de bebidas em sacos para os quartos. Claro que os estudantes davam volta a isso, iam buscar uma mochila ou o que é que fosse, e lá estavam as bebidas no quarto na mesma. Era tal e qual. Nas discotecas é proibido fumar. Em qualquer sítio de Loré, atualmente, espaços fechados, é proibido fumar. Não, se a sua segurança vê, é logo expulso da discoteca. Por acaso, este ano, o ambiente é muito melhor na questão do que toca a fumar, porque está ali, estão quase 5 mil pessoas numa discoteca, porque a discoteca de lá é quase 5 vezes os espíritos. Estão 5 mil pessoas lá dentro, e estar a levar uma pessoa que seja que não fume, com o fumo de todas as outras pessoas, acaba por... O ambiente já é quente, até com o fumo de tabaco em cima, depois até com aquelas coisas de fumo que lá ia e não sei o quê, acaba por ser um ambiente ainda pior. Tanto que havia fumadores no grupo de Oliveira, e concordaram todos com a situação, até porque só o facto de saírem da discoteca e virem cá fora, conheciam pessoas de outros sítios que estavam ali, até conviviam um bocadinho ali com eles, voltavam a entrar tranquilamente, sem problema nenhum. Este ano, a nível de discoteca, acho que não houve tantos problemas. Há 2 anos, dentro da discoteca, houve porrada, forte e feio. Houve alunos a serem pegados ao colo pelos seguranças e atirados completamente para a rua, porque os seguranças lá não brincam. Agarram a pessoa ao colo e depois atiram, totalmente quase para o chão. Houve uma rapariga lá que tinha ataques, género de epilepsia, que acabou por ter um ataque... O que não foi de maior, mas mesmo assim, a nível de ambulâncias lá, parecia-me que eles iam, ou achavam que era de álcool, ou a coisa, porque iam a 20 à hora praticamente, eles chegaram lá lentamente. A rapariga, inclusive, já estava até a enrolar a língua, o que é muito mau porque pode sufocar. Estava lá por acaso uma rapariga que tinha o curso de primeiros socorros e tratou da situação, mas se não houvesse, a própria ambulância ali tinha um bocado de culpa, porque vinha mesmo lentamente e sem sirenes ligadas, sem nada. Devia achar que era álcool e acabou por vir assim. Mas de resto, a nível de segurança, está melhor. Efetivamente está. Eu lembro-me que há 2 anos fui quase perseguida por um ucraniano. Também o hotel ficava a 15 minutos da rua principal. Fui quase perseguida por um ucraniano. Claro que tinha logo à minha frente um marmanjo ali forte, que era um agente da... um segurança da Sport Jovem, para tratar tudo. Mas eu acho que, mesmo assim, a agência está cada vez mais a desleixar-se no destino. Porque é um destino que cada vez está em decadência. Isto há 2 anos. Estavam à volta de 10 mil a 12 mil jovens no destino. Este ano está por metade. O destino vai acabar por desaparecer também pelas questões que têm acontecido e têm sido noticiadas. Mas o que eu acho é que... isto se calhar é uma opinião própria, e se calhar também estou a pensar de maneira errada, mas o que eu acho é que isto acontece por vezes noutros destinos. Mas como Loré é um destino onde está tanta gente, tanta massa de gente, as notícias caem sempre ali. Porque em Calpe já aconteceram incidentes parecidos, penso que não morreu ninguém, mas houve incidentes parecidos das questões de balconing, etc. Não foi noticiado, mas pronto, Loré, onde está uma massa de gente enorme e aquilo acaba por ser, as notícias estão sempre a dar todos os dias, acho que este ano deu todos os dias falou de Loré. Foi de toda a semana as notícias, até porque o funeral do rapaz foi só feito agora já em pleno fim de semana, não é? No último, e portanto foi durante toda a semana tivemos essas notícias. Olha, Beatriz, eu acho que este teu depoimento, porque foi na primeira pessoa e estavas lá e percebeste o clima que lá se vivia, acho que é importante para todas as pessoas que moram aqui tão longe, em Oliveira do Hospital, terem a noção de um bocadinho do que é a vivência lá e também da tua experiência. Muito obrigada. Nada. Iniciamos o secundário em movimento notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. No passado dia 22 de março, no âmbito da disciplina de Filosofia, realizaram-se duas palestras no auditório da Casa da Cultura César de Oliveira, subordinadas ao tema Valores, Política e Democracia e Razão, Ciência e Fé, destinadas respectivamente aos alunos do 10º e 11º anos. Segundo a delegada da disciplina de Filosofia, professora Elsa Lopes, as palestras proferidas pelo conhecido docente universitário, professor Dr. Anselmo Borges, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foram bastante apreciadas, quer pelos alunos, quer pelos professores, tendo ambos a oportunidade de, mais uma vez, assistirem e apreciarem um discurso filosófico, acessível e adaptado ao auditório estudantil, numa exposição brilhante e enriquecedora, como é a panagem do Sr. Professor Anselmo Borges, ao qual agradecemos a simpatia e a disponibilidade para colaborar com a nossa escola e deslocar-se ao Oliveira do Hospital. A professora Iris Narciso, diretora técnica do Grupo de Ginástica da Escola Secundária, relatou-nos um conjunto de informações relativas a este grupo que passamos a enunciar. No passado dia 17 de março teve lugar o segundo encontro de desporto escolar de nível 2 e 3 de desportos gimnicos na nossa escola, tendo estado presentes 200 alunos de 7 escolas. Os nossos alunos obtiveram os seguintes resultados. Primeiro lugar na ginástica de grupo. Primeiro, segundo e terceiro no trampolim, tumbling feminino, Catarina Brito, Ana Rita Almeida e Carolina por Forzané. Primeiro no trampolim, tumbling masculino, Francisco Martins. Na acrobática de grupo, primeiro lugar, Carolina por Forzané, Sara Cunha e Catarina Brito. Segundo lugar, Sofia Nunes, Sofia Fonseca e Laura Pereira. Terceiro lugar, Maria Inês Gonçalves, Ana Sofia Martins e Beatriz Silva. Quinto lugar, Maria Inês Dias, Beatriz Martins e Tatiana Dias. Na acrobática par, primeiro lugar, Beatriz Pereira e Ana Rita Almeida. Terceiro lugar, Raquel Pedro e Eduarda Martins. Quinto lugar, Inês Vaz e Maria Inês Santos. Estão apurados para os regionais do desporto escolar e a representar a Zona Centro, a realizar na cidade da Guarda no dia 12 de maio. A ginástica de grupo, no trampolim tumbling Catarina Brito, Carolina por Forzané e Francisco Martins, na acrobática de grupo Carolina por Forzané, Sara Cunha e Catarina Brito e na acrobática par Beatriz Pereira e Ana Rita Almeida. No que diz respeito ao desporto federado, temos um grupo de acrobática apurado para os nacionais, de entre 75 grupos nas qualificativas, Carolina por Forzané, Sara Cunha e Catarina Brito. Um excelente feito, dado que é a primeira vez que as nossas atletas participam neste tipo de competição. Começaram também as atuações pelo Conselho. No passado dia 25 de março, o grupo de ginástica esteve na Póvoa das Quartas e no dia 12 de abril estará em Aldeia de Nogueira. Como se comprova, as nossas ginastas estão sempre muito ativas, participando em variadas competições e espetáculos, começando já a nível nacional e regional a receber os louros do seu mérito e do seu aturado trabalho. Daqui endereçamos os nossos parabéns e votos de felicidades para as provas em que vão competir. Ainda de âmbito desportivo, damos-lhe conta que decorreu no dia 23 de março o torneio de handball na nossa escola. O professor Carlos Cruz, coordenador desta atividade, relatou-nos que se registou boa assistência em ambos os recintos de jogos. No escalão de iniciados, a arbitragem teve, sobretudo, a preocupação de efetuar uma ação pedagógica. Nos restantes escalões, é de realçar a qualidade do handball praticado. No escalão júnior participaram 10 equipas, sendo a classificação final a seguinte. Primeiro, Juice. Segundo, Javarbolas. Terceiro, Os Coisos. Quarto, 11º E. Quinto, The New Photographers. No escalão juvenil participaram 7 equipas, tendo ficado em primeiro lugar a equipa do cenário, em segundo ao mais alto nível e em terceiro os campeões. No escalão de iniciados participaram 5 equipas, em primeiro lugar ficou a equipa Boom, em segundo os Balões, em terceiro Pé na Chapa e em quarto Bola A. No dia 13 de abril, os alunos das turmas do curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, 11º E e F, vão efetuar uma visita de estudo ao Museu do Douro, em Peso da Régua, e à Fundação Essa de Queiroz, em Santa Cruz do Douro, no Conselho de Baião. Trata-se de uma visita no âmbito das disciplinas de História, Literatura Portuguesa e Geografia, sendo os alunos acompanhados por mim, na qualidade de professora de História, e das professoras Flor Bela Pires e Graça Rolo. A visita tem como objetivos gerais promover o gosto pelo estudo das disciplinas referidas e sedimentar conhecimentos adquiridos nas aulas, conhecer o património cultural e ambiental da região visitada, estimular o interesse dos alunos pela preservação do património cultural e ambiental e contribuir para o fomento de espírito de grupo e de camaradagem entre discentes e entre discentes e docentes. Tem como objetivo específico recolher informação a partir de fontes da civilização material, contextualizar a política económica pombalina, compreender a importância do vinho do Porto na economia portuguesa desde o século XVIII, identificar aspectos do realismo enquanto corrente estética e literária do fim do século XIX e compreender a importância da obra queirosiana. Participaram neste programa os alunos do Clube de Jornalismo Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Andreia Cândido, Mariana Valente, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Miguel Costa, Ana Dias, Joana Pereira e Beatriz Pais. Por hoje é tudo neste Secundário em Movimento. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. Gonna marry the dark, gonna make love to the stark. I'm a soldier to my own emptiness, I'm a winner. I'm gonna marry the night, I'm gonna marry the night, I'm gonna marry the night. I'm gonna lace up my boots, throw on some leather.